escalada. A violência cresce, o medo impera. Não é jornal, cinema ou novela que pera na tela. É real, é normal, é favela, é viela, é beco escuro, true. É rua de terra. Tamo chegando na humildade, pera aí. Não sou bandido, nem pago de ladrão, não. Só rimo só com as verdades do fundão. NVS 2009, irmão, a cena é essa. Hipocrisia, maldade, muita conversa. De blá blá blá, louco, eu tô legal. Só tenho fé no meu Deus natural. Eu tô ligado que o mundão não vai mudar, parceiro. Então de pé, irmão, fique ligeiro. Não caia nessas ideias de roubar, de traficar, seu mal ir lá e matar. Quem é você pra falar que tá difícil? Que não tem forças pra sair do precipício. Se não tem fé, então de nada adianta chorar. Pois tá escrito suas palavras, vamos lá. O inimigo quer seu bem, mas é assim. Ou então na mão com sangue no olho na escuridão. Ou então deitado com o corpo perfurado. Sua mãe chorando em meio a vários aliados. Cê já ouviu, parceiro, um dia a fé de Jó? Se não ouviu, vai lá na Bíblia que é melhor. Que é melhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Homem obediente, temente, fiel aos mandamentos de Deus. Certo dia, os filhos do homem estavam na presença de Deus. E junto aos filhos do homem apareceu Satanás. A Bíblia nos fala que Deus perguntou para ele assim: de onde vens? E o diabo respondeu para Deus assim: ó, de rodear e vagar pela terra. Então Deus falou pro inimigo assim: ó, você observou lá embaixo, você viu meu servo Jó? O inimigo falou pra Deus assim: vi sim. Aí Deus falou assim: aquele homem é fiel, aquele homem eu tenho orgulho nele, temente, obediente. Aí o diabo falou pra Deus assim: ó, ele é assim porque ele tem boa família, bons animais, saúde, bons filhos. Me deixe tocar naquela vida dele, na família, no que ele gosta, pra ver se ele não murmura e não blasfema na tua face. Deus falou pro diabo assim: então vai. Só não te deu permissão de mexer na vida daquele homem. Irmão, o diabo veio pra terra com a autoridade que foi dada por Deus pra tocar naquela vida, pra mexer naquela vida. O diabo então, irmão, usou os vizinhos de Jó pra roubar todos os animais que Jó tinha. Depois veio um vento do deserto, derrubou a casa. E dentro dessa casa, 10 filhos de Jó almoçavam. 7 homens, 3 mulheres. Morreu todos os 10. O mais crente que eu conheço, quando o filho machuca o dedinho, já começa a murmurar. Falar que Deus não olha, que Deus não cuida. Cuida você então. Porque Jó, sabe o que ele fez? Ele rasgou sua veste, ele raspou a sua cabeça e se prostrou no chão a adorar e a louvar a Deus. Mas o inimigo não ficou contente não. O inimigo foi e colocou em Jó uma doença, uma lepra. E Jó estava no chão, leproso, doente, quase morrendo. Os anciões da época, anciões como aqueles lá que crucificaram e mataram Jesus Cristo, ou como esses anciões de hoje, que usam a teologia para maldizer muita coisa e ganhar dinheiro ao invés de falar de Jesus Cristo. Esses anciões falaram pra Jó que Jó tava em pecado. Jó falou pra ele assim: não tô, não tô. Se tá acontecendo isso é porque Deus tá permitindo. A mulher de Jó falou pra Jó assim: Jó, você tá doente, perdemos nossos filhos, perdemos nossos animais, perdemos nossos servos. Amaldiçoa esse seu Deus aí, ó, e morre. Ele falou pra mulher assim: mulher, se eu nasci pelado do ventre da minha mãe, pelado também eu posso morrer. Se Deus me deu tudo o que eu tinha, Deus tem autoridade de tocar, de tirar, fazer o que ele quiser. E ele não vai deixar de ser Deus por isso não. Louvado, glorificado seja o meu Deus. Prostrado, adorando a Deus. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus orgulhou, Deus teve prazer naquela vida. E o inimigo não venceu não. E sabe o que Deus fez? Restituiu. Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Deus levantou aquele homem. A Bíblia fala que ele foi um dos homens mais ricos que teve naquela época. E assim vai Deus a fazer com você. Basta você parar de murmurar, fechar sua boca, apenas louvar, apenas louvar. Deus dá liberdade pro inimigo fazer o que quer. Até o dia em que você, guerreiro, bate o pé. Em meio à guerra, o ódio e a ganância, ainda está viva aquela chama de esperança. De ter bons filhos, bons irmãos, de ter bons pais, de boa educação. A Bíblia ensina como fazer a lição. Onde pisar, caminhar na escuridão. De nada adianta querer resolver os problemas do mundo. Seus próprios passos estão caminhando no sentido um abismo profundo. A salvação é independente, ligou. Sua oração é só sua, morô. Pense bem, viva meu rapaz. Deixa pra lá essa história de aqui. Jaz, show Satanás, sai, deixa o irmão andar. Aí, você não tá numa cadeira de roda, você não tá no fundo de uma cadeia. E mesmo se tiver, em nome de Jesus Cristo, pode levantar, pode sair daí. Deus veio pra dar vida, vida e abundância. E se você faz parte de um grande ministério, fica ligeiro, tizão. Deus tá de olho, hein? Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Deus de Israel. Glórias, glórias, aleluias. Soriando, alabaço, brincando, mano.